Pasta 22. Agradecimentos. Pelo aconselhamento e pela ajuda, agradeço a Sarai Ahorani, Dorothy Ahoronov, Amos Avisa, Tissafrir Barzilai, Noah Beninga, Tirsa Eisenberg, Amir Fink, Benjamin Z. Kedar, Yossi Maurey, Eyal Miller, Shmuel Hosner, Rami Rotols, Ofer Steinitz, Michael Schenker, Gui Zalaswaski e a todos os professores e alunos do Programa de História Mundial da Universidade Hebraica de Jerusalém por todo o assessoramento recebido. Meu agradecimento especial a Jared Diamond, que me ensinou a ver o grande cenário. A Diego Holstein, que me inspirou a escrever uma história. E a Deborah Harris, que me ajudou a difundi-la.